A Escola de Vila Franca fechou pela primeira vez o seu pré-escolar e o seu primeiro ciclo. O número de alunos é diminuto. Também há aqui uma batalha muito grande para vencer, que é o problema dos nascimentos em Portugal. Oliveira do Hospital tem um programa de incentivo à natalidade que só por si próprio, perceba-se que só por si próprio é um estímulo, mas não resolve o problema da natalidade do nosso concelho. Porque o problema da natalidade do nosso concelho está associado a uma realidade nacional. E isso eu tenho, em reuniões que eu tenho tido com o Sr. Primeiro-Ministro e com alguns elementos do Governo, tenho alertado que é preciso uma nova política em relação à natalidade. E essa política começa por diferenciarmos as zonas de baixa densidade. As zonas de baixa densidade precisam de pessoas, os filhos nascem se houver pessoas, se não houver cá pessoas. O que acontece é que, se continuarmos a deslocalizar o país para o litoral, sempre fiquem com menos qualidade de vida, mas deixa de haver, há um menor número, logo há um menor número de natalidade, mas também há um menor número hoje de pessoas nas nossas aldeias. E é fundamental nós empenharmos, sobretudo no desenvolvimento económico, na fixação de empresas cá. Mas Oliveira do Hospital tem um problema que é fundamental na sua vida, que é a falta de acessibilidades em relação à atração de empresas. Mas hoje, por exemplo, devemos correr atrás de uma área que é muito importante. Hoje as empresas da área tecnológica, sobretudo das ligadas à internet, ligadas a essas empresas todas, digitais, hoje tanto pode funcionar em Oliveira do Hospital como pode funcionar em Lisboa. É a mesma coisa. E se houver alguns incentivos para essas empresas, que hoje temos internet, Oliveira do Hospital, como sabe, tem agora as novas... A nova fibra óptica também, Lagaz também vai ter, Lagaz e um conjunto de freguesias periféricas,